também se olha os mundo longe o vezes sem fim. Agora diz que não pensas em nada a não ser em mim. Para me ajudar a resolver esta difícil situação que me havia de acontecer, o amor chegou a dobrar. Oh, we should. deixaste a minha vida.

convém. Empurro a minha dor com amargo sabor. Sinto que não sei. Sinto que não sei. Sair deste inferno, efêmero prazer. Um sofrimento eterno no peito a bater. Mas sei que vou vencer. Sei que vou vencer. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia. No telefone toca. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Lionel, tout bon, va bien? Bonjour Katia, ça va bien, le la soleil. Forme. Le soleil est là, la musique. Le soleil, oui, mais il fait frisquet tout ouais, de même. Ouais, il fait beau, moi je dis qu'il y a le soleil. Il fait oui, il y a le soleil, ça nous remonte le moral, ça fait du bien. Oui. Faut se couvrir et puis sortir, faire sa petite marche. Ensuite de suite, hein, pourquoi pas. Hein. Aller faire un petit tour, aller vous balader, faire le marché, prendre l'air, ça fait du bien, ça change les idées, ça remonte le moral. J'en connais qu'ils ont déjà été faire le marché ce matin. Qui, ah, toi ? T'as déjà été avant de venir ? Oui, courageuse, woman. Et, hein ? Bah, je veux manger à midi, c'est ah, ça. Ah, d'accord. Sinon, il n'y a rien pour... Non, on a de planning game. Ah, exactement. Eh bien, on est là, Lionel et moi, pour vous tenir compagnie jusqu'à midi et demi, comme tous les dimanches. Nous programme au téléphone talk était au midi et mail. Oui, vous pouvez nous appeler, comme d'habitude, au 02 38 43 48 00. Jusqu'à midi et demi, nous serons là. Ela fala muito bem português. Ah, né? Fala. Tens um português muito bonito. Está lindo, está. Não é assim tanto, mas é, on essaie de se débrouiller. Português. Gosto imenso de ouvir falar. Ah, é? Gostas? É, ah, ele é muito querido hoje. O que é que se passa, Lionel? Então, tens alguma coisa para me pedir? Não, como sempre. Sou sempre muito simpático. Mas é querido. Pergunta aos nossos ouvintes. Oui, on va commencer notre programme, avec... Avec, on a déjà commencé d'ailleurs oui, avec plusieurs musiques. C'est vrai. Et là, on continue avec Lucienzo, son dernier Bailamos. Succès. Bailamos, ouais, on écoute. Ça donne du rythme, allez. Es que su carita me mata, me sedució con su mirada, y me dejó ilusionado, estoy enamorado de verdad. Ella sabe de lo que se trata, yo sé que nunca le enderezo la plata. Ahora se queda sola y desesperada, como una malvada, solita se va. Solita se va. Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, lambada, oh. Bailamos con más sensualidad, para mantener la complicidad. Eso te vuelve muy loquita, mamita. ¿Por qué no me llamas? Quiero saber. Es que eso me mata, no sé qué hacer. Sonrisa de gata, como tú me tratas. Ven, baila conmigo hasta el amanecer. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, lambada, no. Bailando, aqui estivemos com este tema de Lucens, o seu último grande sucesso. Está a fazer imenso sucesso aqui em França, em todas as rádios, e não só. Penso que vai ser um sucesso mundial, sucesso deste verão. Talvez, como ele já tinha feito com dançando do Kuduro, Kuduro, não era? E vamos continuar com Toca e Dança, Olha o Vira. O Vira, o Malhão, a Samba, tudo aqui na Rádio Arco-Íris, no programa do Telefone Toca, mas você também pode escolher a sua música para fazer uma dedicatória, não é? Exatamente, podem ligar que eu estou cá. Opa. Lápis e papel à mão, pronta a ouvir. Ela tem que aquecer a mão. Oh, já vamos estou. Lá. Até já. Malhão, ah, foi isso mesmo que acabamos de ouvir. Aqui foi o dos Toca e Dança. Toca e Dança, exatamente. Agora continuamos com quem? Jorge Ferreira, com parabéns. Então, foi a pedido dos pais e dos irmãos para a Cátia Marina, que esteve de parabéns, 30 anos. Muitas felicidades, que seja sempre a mesma. Muita saúde para ela, que prepare a garrafinha, que ao meio-dia eles estarão lá, os pais e os irmãos. E também é... Se é ao meio-dia, não é só a garrafinha. Não é só a garrafinha. Também é o garfo e a colher. Exatamente. E também é dos tios e primos da Chapelle, sempre para a Cátia Freitas, a Cátia Marina Freitas, para as suas 30 primaveras.

Ai, vira, vira e torna a virar. É o Malhão, a nossa música aqui na Rádio Arco-Íris, no programa do Telefone Toca com a grande Linda de Souza. Linda de Souza. E continuamos com Ases da Concertina. E penso que ela gosta da concertina. Vamos lá. Ah, je fais la dédicace là-dessus? Vas-y. Ah, d'accord. Ça n'aime pas, elle va te rappeler. D'accord. C'est de la part de Madame Fernanda Campos, qui souhaite un joyeux anniversaire à Monsieur Emilio Diaz, qu'il passe une très bonne journée, et un bonjour à son épouse Nicole Diaz. Et voilà, qu'il passe une très bonne journée, un bon anniversaire. Bah, et nous, on s'associe à Madame Campos pour Monsieur Diaz. On lui souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, un fidèle auditeur de Radio Arc-en-Ciel et pas seulement. Il participe dans tous les travaux, tout ça. On le remercie d'avance. Et son épouse aussi, visiblement, oui, Madame Campos. Voilà. Très merci active à... pour la radio, oui. Merci à eux. Allez, on écoute. H de concertine. Acabou esta, os Ases da Concertina, com o problema é do Ricardo. Agora ele disse que era um beijo. É um bocadinho difícil agora nestes tempos de pandemia, mas certamente melhores dias virão. Então dá cá um beijo, Roberto Leal. Vamos lá. Vamos. esses problemas, faz o que a mente te diz e verás que a vida é muito mais feliz. Se é muito mais feliz, terá mais amor para dar. É o melhor que tens na vida e não precisas de pagar. Mais uma vez, os ares da concertina aqui, aqui na Rádio Arco-Íris. Temos uma dedicatória para esta próxima música, que era a música de Tony Carreira, mas a nossa amiga Cátia, ela continua o telefone, então vamos escolher outra música, pode ser de outro artista, quem? Vai ser. Continuamos com os ares da concertina, então vamos ouvir. Pois, exato, exato. Para a esquerda, dois para a direita. O ritmo é este, não tem receita. Dois passos para a esquerda. Tony Carreira com Ricky Martin aqui nesta dupla Pardona-me. Espero que tenha sido do vosso agrado. Continuamos com a concertina bem portuguesa. Felipe Gueixeira.

aqui estamos com a boa música, à boa disposição, no programa do Telefone Toca, e o Telefone Toca, toca. A nossa amiga Kátia nem tem tempo de fazer as dedicatórias. Pois não, estive ao telefone um bom momento com uma senhora que era uma amiga do nosso amigo Michel. On passera une petite chanson. On passera une petite chanson, une petite musique d'accordéon en hommage à Michel qui nous a quitté, comme vous le savez, j'imagine, mercredi. On pense fort à lui. Il va beaucoup nous manquer, manquer à l'émission. 22 ans de Radio Arc-en-Ciel, donc ça marque. Donc on va poursuivre avec Danse de Monzinha de Soul. Saúl, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, raro ouvir o Saúl, e agora continuamos com uma dedicatória. Oui, alors, c'est de la part de son oncle Carlos et de sa tante Tina, pour souhaiter un bon anniversaire à Carla Fougeux, qui a fêté ses 18 ans hier, avec plein de gros bisous. On va écouter Tony Carrel avec... C'est beau d'avoir 18 ans. Ah oui, ils sont loin les nôtres. Hein. Oh là là, ils sont bien loin. Ah non, c'est sûr. Et on écoute Passionita Lolita. Mais quand on avait 18 ans, c'était... La vie était autrement... Ah, c'était belle, différent, hein. Ouais. Plus de liberté, je trouve. Un peu plus, mais bon. Imagine le temps d'aimer et ses airs à nos côtés. Imagine le temps de vivre et nos vies à inventer. Imagine le temps de croire bien avant d'avoir prié. imagine l'or et la gloire avant de les avoir touchés. Toi qui t'habilles d'aussi peu que les filles qu'on déshabille, trois rangs de coton, un mur de guenilles, tu sais comment nous rendre fous. Toi qui te montres aussi nu que les aiguilles. Fait un paradis, mais ce n'est plus nous. Il y avait une maison bleue, le ciel des choses heureux, mais ce n'est plus nous. Il y avait une balançoire. On est tous des princes quand la nuit nous illumine. On a des princesses accrochées à nos smokings. Ivre d'une ivresse qui fait tanguer le bateau, des capitaines en détresse au fil de l'eau. On est tous des hommes avec nos rêves, nos angoisses, tombons comme des pommes. Et vamos continuar com as nossas dedicatórias, Capa Negra. Alors, c'est de la part de Jérôme pour sa maman, pour toi Lionel et pour moi, on le remercie, pour souhaiter un bon dimanche. Donc on écoute Capa Negra quand Não quero mais. Não quero mais. Nunca mais voltarei a sofrer. Fiz de tudo para te ver feliz. Já não quero voltar a viver aquilo que por ti sofri. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais já desistir. O que vivemos foi uma ilusão. Não quero mais. Eu não quero mais ver teu olhar. Já não és a mulher que eu amei. Tudo aquilo que fiz por te amar e os momentos que por ti chorei. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais já desistir. Quero mais. Love me, baby, na na na na. me baby, love me baby. Ah, c'est une vieille chanson, ça, c'est ah. Oui, Manuel. Ouais. Baby, la bomba. Eh oui, il y avait des belles chansons quand même, Manton. Allez, allez, avec le soleil, ça donne envie de bouger, danser. Et de téléphoner au 02 38 43 48 00 pour faire bosser un peu Katia. Hein. Só de pensar em ti, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Eu não sei mais dormir. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. És uma bomba, ai, ai, de tentação, ai, ai, que faz bum bum no meu coração. Love me, baby. Na, na, na. Appelle le 02 38 43 48 00. livre avec les dédicaces que vas-tu nous passer. Eu sou caçador. É isso mesmo. Alors, c'est é da parte do Sr. Lourenço para toda a sua equipa da caça, o Sr. José, o Sr. Francisco Correia, o Sr. César, o Sr. Fernando, e eles estavam a dizer que estão a festejar, entre aspas, o último dia, não, o último dia da caça, e estão a preparar um churrasquinho à maneira, pelos vistos. Então, olha, quando acabar, vamos para lá direto, os dois? Não, eu não vou, eu não bebo. Ele também disse que tu podias ir lá ter para beber o aperitivo, mas eu não bebo, vai tu. Eles já estão no aperitivo às 11h30, cuidado, devagarinho. Devagarinho, porque devagar se vai ao longe. Devagar se vai ao longe. E vamos ouvir, eu sou caçador do Sempre com muita moderação. Exatamente. É? Bom domingo aí eles todos. Caçador, padroeiro Santo Berto, sou um caçador de raça. Abençoai-me neste dia, porque é dia de caça. Vou correr montes e vales até durar a caçada. Depois a camaradagem, uns copos e pescada. Levo os coelhos, perdizes, javali só nas matas. Tortos, patos e paisões, até atiro nas ratas. Eu sou um bom caçador, tenho arma, nariz e dedo. Seja qual for o bicho, não há caça que me meta medo. Eu sou um bom caçador, tenho arma, nariz e dedo. Seja qual for o bicho, não há caça que me meta medo. Caçador, padroeiro Santo Berto, sou um caçador de raça. Abençoai-me neste dia, porque é dia de caça. Vou correr montes e vales até durar a caçada. Depois a camaradagem, uns copos e pescada. Levo os coelhos, perdizes, javali só nas matas. Tortos, patos e paisões, até atiro nas ratas. Eu sou um bom caçador, tenho arma, nariz e dedo. Seja qual for o bicho, não há caça que me meta medo. Eu sou um bom caçador, tenho arma, nariz e dedo. Seja qual for o bicho, não há caça que me meta medo. Então não, a caça que meta medo é aos nossos caçadores, não? Pelos vistos, pelos vistos. Vamos continuar com uma dedicatória. E desculpa. Da floresta vamos para onde? Para o mar? Para o mar, com o título As Baleias, e é do Roberto Carlos. Foi pedido do Sr. Fernando Faria para todos os seus amigos e inimigos, fiz-me rir, e para os animadores da rádio, obrigado a ele e um bom domingo a ele. E ele queria também dar os sentimentos à família do nosso amigo Michel. Então vamos ouvir As Baleias do senhor, da parte do senhor Fernando Faria. Um bom domingo para ele. E ver no mar se debater o sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Não é possível que no fundo do seu peito seu coração derramar sobre o vermelho derramado, o azul das águas que você deixou manchadas. Estamos com as baleias de Roberto Carlos. Roberto Carlos, um grande protetor da natureza. E ele também defende aqui as baleias, que é uma raça protegida, não é? Exatamente. Alors, vamos continuar com uma dedicatória. Alors, c'est de la part de Jean-Philippe Duarte, pour toute sa famille, ses amis, les animateurs de la radio Arc-en-Ciel. Souhaite un bon dimanche, on le remercie, donc bon dimanche à lui aussi. Et il souhaite écouter Georges Freire com Pensar d'un immigrante. Uma linda música. Passa-me as recordando. Ai, que saudades, saudades da terra. É linda esta música. É todos triste. Temos já de saudades. Com esta pandemia a gente não pode ir ao nosso país, portanto já temos não, muito, para agora não. Muitas saudades. Embora as coisas já estejam melhorar? A melhorar. Ah, é? Porque havia 200 e tal mortos, só há já 30 e tal. Ah, então já está a diminuir, ainda bem. Mas ainda está perigoso. Ainda é muito, é sempre é demais, mesmo 30 já é muito. Vamos continuar a alegrar um bocadinho isto tudo. Vamos ouvir então, c'est de la part de Madame de Arrojo, pour son chéri, sa belle Rosie, pour toutes ses copines qui se reconnaîtront, pour les animateurs de la radio. On la remercie, elle voulait écouter Jérusalem avec en portugais, ouais. Et j'ai aussi, alors c'est aussi de part du Sr. Bruno Coelho, que nous está a ouvir de Portugal, qui est un senhor que já esteve aqui na rádio. E ele dá e fazia a emissão de desporto ao do sábado. Desporto. E ele dá um bom dia aos animadores e a toda a comunidade portuguesa e queria deixar os seus sentimentos também para a família do Michel. Então vamos ouvir Jerusalém. Então aqui ficou esta dedicatória. E também temos a dizer que hoje os desportistas que são adeptos do futebol do Clube do Porto hoje não se ouvem. Porquê? Perderam? Não perderam, mas de hábito, quando jogam, telefonam sempre. Ah, hoje não. Não dizem nada. É estranho.

atenção, isto é a versão de António Variações, isto além, aqui na versão, na versão para o Porto, ansioso de vencer. Eles também estavam ansiosos de vencer ontem, mas não foi o caso, não é? Foi 0-0 e era o Porto Sporting. E agora o Lionel vai passar uma do Sporting, que assim não há ciumentos. Ciumentos. Aqui foi esta pequena rivalidade entre clubes portugueses, mas é o que o melhor ganha, não é? Exatamente. Alors, on va poursuivre avec... il est midi 7 déjà. Ah donc oui, ça tourne, hein, ça passe très vite. Oui, voilà, on est là jusqu'à midi et demi, pile. Hein. Pile poil. Pile poil. Après, vamos almoçar. Vamos almoçar para a casa. Exactement. Non, tu vas, eu não vou. Alors, c'est demandé de la part de José... Para o amor dele, Kátia, laisse-toi guider, le petit message. Donc, on écoute Sonia Flávia com Deixa-me te amar. Não és nada sociável, não estou a ver. Eu? Sim. Ah, eu ir beber, tá, não estás bem. Allez, Sonia Flávia, deixa-me te amar. Quiseres voltar, de novo me abraçar. Se ficas ou vais, já te mostrei o meu mundo.

passar. Não vou me arrepender. Eu vou encontrar alguém para o teu lugar. És tu quem vai perder. És tu quem vai perder. Grande voz, Marante, com Mentira. E agora vai cantar quem? Luís Godinho com Sandra Rosa Madalena. É o título da música, é Sandra Rosa Madalena, uma música conhecida, e esta música saiu apenas há horas. Vamos lá. Já dá mesmo vontade de dançar esta música de Luís Godinho. É música de baile. E agora vem... Alors, bah, tiens, ça tombe bien. C'est la dernière dédicace, je pense. Ouais, 25. Douleur. Alors, c'est de la part de Isabelle, Enzo, Noah, Ticia, José, Ellie et Alice qui souhaitent un joyeux anniversaire à Fred, lui dire qu'ils l'aiment beaucoup et qu'ils sont contents qu'il fasse partie de leur vie. Plein de gros bisous à lui de la part donc de toutes les personnes que je viens de citer. Et ben on va écouter, parce qu'apparemment il aime la musique portugaise, Nemanus, quand on faisait le con elle. Assim acabou aqui esta música. E agora vem o acordeon. Oui. Moi, j'ai pas de mots. Moi, ça va être compliqué aussi. Donc, on va rendre un petit hommage à notre ami Michel, qui, comme vous le savez, j'imagine, est parti mercredi. Michel, 87 ans. Il venait d'avoir 87 ans début février. 22 ans à la radio Arc-en-Ciel, si je ne me trompe pas. Et voilà, une belle personne, avec, comme me disait une amie à lui que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, avec son petit caractère, mais une bonne personne qui va manquer beaucoup, je pense, à la radio Arc-en-Ciel, aux auditeurs, qui lui étaient fidèles depuis de nombreuses années. Donc on va lui faire un petit hommage. C'est difficile de parler de lui. Voilà, moi je suis pas très à l'aise. Les auditeurs, voilà, ils étaient fidèles à ses émissions, voilà, à toutes ses émissions d'accordéon de nos régions, ouais, etc. C'était très appréciée, une personne très appréciée qui va, manquer à nos auditeurs. Qui va beaucoup manquer, oui, à la radio et aux auditeurs, effectivement. Et c'était l'animateur le plus vieux des FM en France. Ah bah 87 ans, oui, je crois qu'il y a pas plus âgé. Hein, c'est il a tenu. Comme quoi, Radio Arc-en-Ciel est ouvert. Ah bah il a tenu la route jusqu'à ses 87 ans. Il y a peu, il venait encore. Voilà, malgré son âge, malgré une santé pas toujours au top, mais voilà, il continuait. Il avait beaucoup de courage, beaucoup de volonté et pour être là de ce côté-ci et vous faire profiter de la musique qu'il vous passait trois fois par semaine. Hein, actuellement, c'était deux émissions. Donc on va écouter un petit peu d'accordéon pour un petit hommage à Michel. Et on vous souhaite un très bon appétit. Et on vous dit à dimanche alors Dimanche prochain, exceptionnellement. Ah oui, c'est vrai. On sera pas il là. Il n'y aura pas d'émission. C'est les élections de la radio. De la radio. Ouais. Donc vous aurez de la musique en tout cas. Bon dimanche à tous et encore une fois toutes nos condoléances à la famille de Michel bien sûr et bon courage à tous. Et on vous souhaite bon dimanche. Bye bye. Este esplendor da música de Prokofiev, prepare-se que vai instalar-se o caos.